Salvador, bom dia, eu tá 3896, passa 170 para 150, informação, quilo. Identifique, chegada é a Mari, desse é o 050. 050 na Mari, tá? 3896. Zero, solo aos 37, viva à direita, solo em 121, decimal 9. 29. Solo, bom dia, 260. Solo 260, bom dia, táxi via Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette 08, 260. Solo Salvador, bom dia, pastor 20. Pastor 20, a intenção é Recife. No nível de voo 250. Afirmativo, Recife 250. Informação em curso é aquilo, pronto, cópia? Copia, pastor. Pastor 20, Salvador Recife, autorizado nível 250. É o previsto que 58 é a rota, decola da 10, primeira curva à esquerda. Descida saída Puca, transição Caju. 5026 é o transponder e o controle em 120, decimal 8, pastor 20. Autorizado Recife, no 250, via Upper Wind 58, decola da 10, curva esquerda, saída pouca transição para Ju, 5026, o transponder, controle 1208, pastor 20. Confirme apenas a saída que eu não compreendi, por gentileza. Saída pouca barra Caju, transição Caju. Correto, pátio militar, pós-fundo pronto para acionamento. Está pronto para acionamento, pastor. Pós-fundo pronto para o saque, confirmando o POB. 3, chame Recife 125, 1 alterno 3325. Proceda pro gol 93. Chame Recife em 125, 1 alterno 3325. 251 3325, 93 a vovó. Salvador, o San 3896, desvio à direita, na formação na posição Mari, após retorno à sua agitada. Por que ele diz isso? Comando ITAP, TAM 3896. Enche 3896, desce via para 2017, livre LS. Via, com 1017, autorizado ILS, encontrará estabilizado, TAM 3896. Gate 8, 260. Primo. Faz o pastor 2-0. Tá pronto pro tático do pastor 2-0. Aguarde. Aguarde. Tango Lima, Kilo Zulu, prossiga. Minutinho, por gentileza. Lima, Kilo Zulu, autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá, reporta no ponto de espera da Papá para o cruzamento da pista 1735. Salve, chamou anteriormente o pessoal, Salvador. O pastor 2-0 está pronto para o táxi. Afirmativo, pátio militar, reporte na Taxi Hotel, pastor 2-0, altímetro 1017. Reporte na Hotel, pastor 2-0. Do cruzamento da pista 1735, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima Chama Torre, conversando na Lima Chama Solo em 121 decimal 9. Tá na hotel para cruzamento, passou de zero. Cruzamento no 028, pastor, prossegue via Delta Alpha. Prossegue via Delta Alpha, pastor 2-0. Bom dia, aeronave está beleza. Passou B0 para ingresso da Juliette. Estima ativa, ingresso da Juliette, contorno pátio principal, Índia, no ponto de espera, mantém a posição e retorna a frequência da torre que opera em 108.612, é o Pastor 20. Juliette, Índia, vai chamar a torre no 118.612, no ponto de espera, Pastor 20. Confia até a autonomia. 4 horas. Gente. Salvador, Pastor 20, tá na pista de dama 0, pronto. Pastor 20, alinha e mantém pistão no 0. Alinha e mantém dama 0, Pastor. Tio Lima, Tango Zulu, ingressa pátio 1, acuse no pátio 3. Então 3896 na escuta da torre. Obrigado. 20, autorizado a decolagem para o sinal 0, vento 1, 0, 0, grau 0, 9, 9, que é negado a 0, 9, 7. Livre decolagem para o Pastor 20. 88, alterna 2.085. Torre Salvador, bom dia, está 3896, uma milha de Índia Serra, baixada e travada. 3896, continua a aproximação, guardando informação de pista livre, vento 1, 0, 0, grau 0, 9, 9, check trem. Ok, aguardando pista livre, está 3896, está baixado e travado. Vento 1.00 graus 099, autorizado pouso pista 1.0. Livre pouso 1.0, está 3896. Pastor 20, decolada 50, controle 120, decimal 8. 208, pastor 20, bom dia. Salvador, bom dia, pastor 20, decolou 1.0, saída pro Fuca, transição Caju, tá cruzado 1.200 pés. Pastor 20, bom dia, subiu Matinha 250 na Fuca. Salve Matinha 250 na Fuca, pastor. Tulim 120, décima 8, Lima, Filho Zulu. Rota Golf 677. Olha lá. Reposto quando põe o pressionamento Lima Kilo Zulu. Oi, Salvador. Controle de Salvador, muito bom dia, Web 5722 cruzando 150 em descida, na proa de Mari. 5728, bom dia, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Descendo ao 050, tá com aquilo, Web 722. Tem possibilidade de voaduna ou ITAP, 722? Pode vai ITAP. Boa ITAP, obrigado, 722. 3896, sala 52, livre à direita. Táxi via Alfa, reportando Cidade Juliette, na frequência 121.9. Estimativa direita, 1219 Alfa, reportando Cidade Juliette. Então 3896, mantém a frequência da torre no táxi. A gente mantém a reportagem da Juliette. Salvador, aeroporto 20. Prossiga. Solicita direto Aracaju. Aguarde coordenação do centro. Aguardo. 3896, táxi via Juliette, portão 612. Portão 612, tá, 3896. Caju, pastor 20. Direto Aracaju, pastor 20. Obrigado, coordenação. O 5728 vai atingir os 50. Ok, 5728, cruzando 7500, desce para 2017, livre LS X-Ray. Livre LS X-Ray com ajuste na 097, descendo para 2000, web 5728. South Road, bom dia, 01738. Approach, bom dia, 01738. Salvador Approach, bom dia, 01738. 01738, bom dia, Squawk Ident, cleared in my arrival, descent 5000 feet, altimeter 71017. 5,000 feet, my arrival, NH1017, go 1738. Could you confirm our sequence for landing, sir? Number 2. Hey, is it possible to fly direct Duna? Negative, fly ETAP. ETAP, go 1738. Zero, chame o centro Recife agora, frequência 2685. 2685, obrigado, bom dia. É por táxi, Lima, Quilos do Lula. Papatango Lima, Kilo Zulu, tá com 04 de POP, 5 horas de autonomia, tá alternando Salvador. Passo 3. 7 Lima, Kilo Zulu, ingresso a pátio principal Índia no ponto de espera chama 286, o altímetro 10 no sétimo voo. Desceu, Ivone, o táxi até o ponto de espera da 10, o de 86, obrigado amigo, bom dia. 10 mais. Ciente, vamos parar próximo ao externo, já está uma milha e meia. Ciente, autorizado pouso pistão 0, vento 100 graus, 10 mais, check trem. Está com o trem baixado, travado, autorizado pouso na 10, web 5728. Lima, Kilo Zulu, mantém ponto de espera da 1-0. 1-7-3-8, descend 2,000 feet. 1-0-1-7, maintain the UNH. And cleared highlight X-ray, report the final. Okay, descend 2,000 feet, KMH-1017. Clear ILS X-ray, runway 10, report on final, go 173. Lima, Kilo Zulu, ali mantém pisto no zero. Salvador, Gono 260. 5728, solo 04, livre à direita, solo 1-2-1 decimal 9. 1-2-1-9, web 5728. Consegue no 3-9, vamos lá. Se quiser outra, a gente coordena, no máximo um minutinho aqui. Então tá, 350. 350. Um minuto agora. Web 5722 livrou, tá ingressando na alfa.